People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. People need love to make a good living, people need faith in a helping hand. Man has always wanted a woman by his side to keep him company. Women always knew that it takes a man to get matrimonial harmony. Everybody knows that a man who's feeling down wants a female sympathy. Gotta have love to carry on living, gotta have love till eternity. People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 32ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos colaborar com o tema geral desta semana na nossa estimada estação de rádio, o Zappa. Este grupo musical sueco, começou a ter nome em 1972, mas a sua primeira atuação em conjunto foi em 1970, há 40 anos. Foi esse o motivo que levou a direção da Antena Web a dedicar estes dias a esse agrupamento de música pop. Uma decisão acertada, como sempre, não é verdade? Começamos por ouvir aquela que foi, talvez, o primeiro sucesso, ainda assim relativo, dos nórdicos. People Need Love. A faixa número 4 do lado A do disco Ring Ring, o primeiro álbum dos quatro em conjunto, lançado em 73. No ano seguinte, chegou o segundo trabalho e o grande êxito internacional. No Festival Eurovisão da Canção de 1974, os ABBA foram os mais votados. Do álbum com o mesmo nome, ouçamos a música vencedora, Waterloo. Thank you. intitulado precisamente com o nome do grupo, ABBA. E os sucessos não tardaram a aparecer. Um deles, logo a primeira faixa, chama-se Mamma Mia. Chegou Arrival, e mais uma vez, música para relaxar, divertir, para dançar. Havia mesmo uma rainha da dança, a Dancing Queen.

Além de Take a Chance on Me, este álbum de 1977 apresentou uma melodia quase inesquecível, que foi até aproveitada para programas da televisão portuguesa anos depois, se bem se lembram. Escutemos Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? Mais um álbum com vários sucessos. Com o mesmo nome do disco, aparecia Voulez-vous. Sense of expectation hanging in the air. A seguinte, número 3, era I Have a Dream. I have a dream, a song to sing, to help me call. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. I have a dream. A fantasy to help me destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good. I have a dream.